com batidas pesadas de conclusões faladas. Nossa cultura se firmando cada vez mais elevada. Isso eu originalmente, se não entende o que é, haha, então siga nessa com a gente. Vem. Agora é qualidade, tem muita coisa rolando. Hoje já dá para ouvir, é nosso som estourando. Som original, rap realidade, voz da periferia. Nossas raízes invadem, que se ignore as farsas em letras inconsequentes. O povo merece respeito, pois são a nossa gente. Comportamento decente, ideologias corretas com competência em mente. Aí está nossa meta. Pois malandragem é paz, inteligência é agir, pregando a coisa certa. Pregando a coisa certa. A bomba está armada, bum. Não há mais tempo pra espera. Contagem iniciada, sem qualidade já era. Objetivo alcançar, espaço a ser conquistado. Pois nesse instante e agora, o som tá batendo pesado. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. De fato. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. A melhor forma que temos para nos expressar será sempre essa aqui. Digo que diante da questão, não vou fugir. Originalidade em palavras e pensamentos, a grande arma que temos pra ficar no tempo exato. BPMs batem pesado, se sentem incomodados aqueles que sempre andaram do lado contrário. Mas depois disso haverá um segmento. Sim, depois de nós virão nossos filhos, usando a nossa voz, cantando ou falando com a mesma atitude, construindo um futuro seguro. Ah, é isso que queremos ao menos deixar. Exemplos nesse mundo ainda traz sem medo de buscar. De repente percebi que não estava sozinho. Pessoas a favor ou não, mas estavam ouvindo. Valia a pena insistir, vai ser assim. O som do hip hop bate pesado com realidade. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. De fato. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. Deixa comigo então. Agora o som bate pesado na lata. Realidade é assim mesmo, então manda ver. Deixa pra lá conto de fada que já era. O pessoal tá crescidinho, então é bom saber. História de ninar pra te iludir. É isso sim que ainda querem implantar aqui. Fechar os olhos de quem tem atitude. Cria covardes com medo que as coisas mudem. Plano perfeito para escravização mental. Pergunte a si mesmo se já não é normal. Vê maninhos achando mais fácil se esconder, que se perguntam várias vezes pra que se meter. Senhor, em que estágio nós chegamos? Vou andando, tô na minha, pois continuo orando, acreditando que um dia tudo pode mudar. Vou começar a curtir, vou começar a sonhar. Vou viajar então através do som. Me encontrei, pois é assim que vou, seguindo sempre e fazendo o meu papel. Não sou nenhum juiz e nem muito menos o réu. Talvez culpado por te falar a verdade de lances que há muito tempo ficam na impunidade. Viver como valia a pena ver o som tocando, batendo forte, pesado, sigo rimando para todas as partes do país. O som que vem do fundo da alma chega assim. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. De fato. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. Bate forte como um tambor da África. No tráfico de formação, esquema tático, dando a ideia que não está tudo perdido. Pra vida, meus irmãos, não existe duplo sentido. Sem sujeira, sem besteira, não é brincadeira, não. Aqui não tem ficção. A voz que se altera, o grito que revela, a autoestima que impera dentro e fora da favela. Diretamente no subconsciente, revolucionário, muito louco, inteligente. Uma overdose de respeito neste lugar. Som pra malandro de verdade. Escuta. Um, dois é a ginga, devagar e sempre, atento na rima. Aumente o som do rádio, libere todo o grave. Não tenha medo de fazer essa viagem. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. De fato. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. De fato. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. De fato. O som tá batendo pesado. Pesado. O som tá batendo pesado. Exato.